florescem nossas almas, um bálsamo de esperança. Tão sonhados dias intemerados e um mundo melhor a nossas crianças. No sorriso do meu filho encontro forças para prosseguir, lutar por um mundo melhor e encorajar aqueles que têm medo de sorrir. O sofrimento se faz presente em nossa existência, ninguém explica. Brisa gélida que tenta congelar o fogo etéreo da vida. Sonhar com um cruzeiro de luxo ao paraíso, e na beleza límpida e singela da rosa encontrar a dor e o sofrimento dos espinhos. Buscar um lugar ao sol em meio à multidão, e encontrar no fundo do seu coração a escuridão da solidão. Acreditar que o amanhã será melhor que o hoje não é utopia. Não cultive maus pensamentos, persevere, vá em busca de melhorias. Pois nossa estada terrena é muito curta. Abra as portas de sua alma, enfrente seus demônios e vá à luta. Obstáculos a transpassar, desafios a vencer, objetivos a conquistar. Revolucione sua vida, busque um motivo real para viver. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy. El gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Sentimientos inconmensos que equilibra o ego, encorajando servos terrenos, filhos da mama e protetores audaciosos do futuro de nossas crianças, que estão com a nação nas mãos, inocentados da ganância. Corrupção propina desigualdade social. Tenho força espiritual vinda do nosso Pai Celestial, que dá brilho a nossos olhos, resistência à nossa raça, que com os pés no chão enfrentam as batalhas que são travadas. Sangue derramado, filhos rebelados, os conselhos daqui pra frente serão rejeitados. Os conselhos podem ser, mas a esperança não pode ser ignorada por seres fascistas que se desviam das caminhadas. Viva a natureza, as águas que banham nossas terras, a esperança do coração e os quatro elementos, tenha conhecimento ao longo de sua vida insana. Yo, volte sua infância e se torne a eterna criança. Salud, educação, independência, democracia, liberdade. Estas foram nossas demandas na larga noite de los 500 anos. Estas são. Hoy, el gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Armas nucleares se tornam um mundo perfeito. Busca do dinheiro, monopólio, apenas um toque no botão vermelho. Árvore após árvore é derrubada. Quem mata mais destrói o solo. Dono das multinacionais devasta. O soneto de anjos, a garganta ressecada. A palavra arrebata, meninos olhos voltam em lágrimas. Galardão em MEC nunca cala. Esperança não mais existirá. Olhe pra isto, desequilíbrio. Ore por isto, abra seus olhos. Pela natureza renascerá o ser humano em primeiro lugar. Com o mal que para onde passar, as pragas, os danos, a vida sofrida, que nunca passa, a esperança de um dia passar. A mama África voltar. Da mama África voltar. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy. El gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy. El gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy. El gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan.